Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias, no livro de Neemias. Neemias. Neemias. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, verso 20, até o final. São dois capítulos. Semana passada foi um versículo. Essa semana são dois capítulos. Neemias, capítulo 1, verso 1, em diante. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidadela de Susã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração de teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nisan, no ano 20 do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, o que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê diante em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disso ficaram sabendo Sambalat, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vim depois e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalat, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. E disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Irmãos, então nós temos aqui um trecho grande, né, de Neemias. Eu já tratei desse texto num outro momento, mas estou tratando de novo, porque eu acredito que o momento é importante e esse texto tem a ver com os desafios que a nossa igreja vai enfrentar ainda. E aqui a gente tem a situação em que a igreja, a nação de Judá foi invadida, destruída. Uma situação trágica, né? Mas ao mesmo tempo o resultado do pecado do povo. Então quando a gente lê o Antigo Testamento a gente percebe isso. Deus resgatou o povo do Egito, levou para uma terra, depois deu para eles um rei, mas eles desobedeceram a Deus. Então, em 722, as 10 tribos do norte foram aprisionadas, né, derrotadas e levadas para o exílio pelos assírios. E em 500 e alguma coisa, não me lembro exatamente, o reino de Judá foi invadido por Babilônia, isso antes de Cristo, né, e destruído. Mas Deus deu uma promessa de restauração para o reino do sul, né, que era Benjamim e Judá, essas duas tribos. E o que nós temos aqui é parte do processo de restauração que Deus tinha iniciado através de Esdras e Neemias. E aqui no caso de Neemias, a gente tem um momento muito importante, que era o momento da reconstrução dos muros da cidade. A cidade tinha sido destruída, a capital, né, de Judá. E nós estamos aqui por volta de 440, 450 a.C. Era uma situação uma relativa estabilidade nesse momento. E Neemias era aqui uma das pessoas que trabalhava lá para o rei, em um lugar distante agora, né? Ele estava em Susã. Então, o que aconteceu com a invasão é que toda a elite de Judá foi levada cativa. O que o pessoal deixou nas cidades em Judá era somente quem era não tinha nenhum tipo de cultura, não tinha técnica, não tinha poder nenhum. Era realmente os pobres, as pessoas que não tinham recurso, que não tinham educação. Todo mundo que tinha algum tipo de condição melhor, eles levavam cativos para trabalhar como escravos. Essa era, inclusive, a situação de Neemias. Então, o texto fala sobre esse problema das muralhas. Isso é um problema muito sério. O que a gente deve pensar a respeito de muralhas? Naquela época, uma cidade sem muros era uma cidade sem defesa. Hoje a gente não tem isso, né? A gente não tem muros em torno de de Belo Horizonte. Né? Mas, por outro lado, hoje nós temos muros em volta das nossas casas. Né? E o muro, ele é uma forma de proteção, mas ao mesmo tempo é uma forma de dar identidade. O muro significa que certas coisas não podem sair, certas coisas não podem entrar. Então, muro significa que existem limites. Às vezes, construir alguma coisa é derrubar muros. Se você quer construir um relacionamento com alguém e você tem alguma barreira, você precisa derrubar aquilo ali. Né? Então, no Novo Testamento, a gente tem a ideia de que Jesus derrubou as barreiras entre judeus e gentios. É uma ideia importante. Mas, às vezes, construir, você não vai derrubar o muro, você tem que levantar o muro que está caído. Sem limites, sem divisões, não existe identidade, não existe personalidade. Você pensa a respeito até de uma célula, né? Se você não tem aquela membrana ali separando a célula do que está de fora, o conteúdo esparrama, né? Espalha. Para existir identidade, tem que existir limite. Como é que a identidade da criança é formada? É quando a criança não somente ganha uma forma própria, mas ela é separada. Ela precisa ser separada. Muitas coisas precisam ser separadas para ganharem identidade, definição e força, maturidade. Isso é necessário. Né? Inclusive, vocês já ouviram falar a respeito disso. Para existir comunidade, são necessários indivíduos. Comunidade não é uma massa de gente misturada. Né? Comunidade é um acordo de indivíduos formados, de pessoas. Né? Então, o individualismo destrói a comunidade, mas o coletivismo também destrói a comunidade. Então, a comunidade tem que ter relacionamento e individualidade. E para existir uma cidade, isso é necessário. Para existir Jerusalém como cidade, como uma forma de comunidade, inclusive, são necessárias essas muralhas. Então, a gente tem uma situação aqui em que a cidade não tinha proteção, não tinha defesa, não tinha como ter uma vida comercial, não tinha como ter um governo, porque você não tem muro, você não pode pôr ordem de nenhum tipo. Se alguém comete um crime, logo a pessoa foge, porque não tem muro. Né? Se alguém de uma cidade próxima que tem um pouco de força quer invadir a cidade, invade, leva o que quer. Então você não consegue criar uma rotina social, não tem jeito. Né? Para você ter uma cidade, você precisa ter ordem, você ter estrutura. Né? Para fazer uma analogia, em qualquer tipo de vida, experiência comunitária, você precisa de ordem. E para ter ordem, precisa de limites. Isso vale para a família, isso vale para uma empresa, vale para uma escola, isso vale para o relacionamento de um casal. Né? E isso vale para a igreja também, que é chamada de a Jerusalém, também de Deus, no Novo Testamento. Né? E que a igreja também precisa disso. Igrejas locais, inclusive, também precisam de limites, de definições, né? De estrutura. Isso para a gente fazer uma analogia. Mas então a gente tem uma situação aqui de descontrole completo. Não tinha como uma cidade funcionar sem muros naquele momento histórico. Então é um momento de humilhação, de insegurança, de indefinição, de incerteza. Ninguém podia dormir sossegado numa cidade como essa. E aí nós temos como o Neemias, o texto começa com o Neemias se apresentando. Então o Neemias foi usado por Deus para esse trabalho de reconstruir os muros da cidade, que era um passo no processo de restauração, de Deus trazer o povo de volta para ajudar. Agora, como é que Deus usa Neemias? Então, isso é uma coisa importante para a gente. Em muitos lugares, na Bíblia, quando alguém era chamado por Deus para fazer uma obra, alguma coisa assim gloriosa acontecia, né? Como a sarça ardente, no caso de Moisés. Né, aquele momento assim glorioso em que a sarça pega fogo e queima, uma coisa milagrosa. Ou então o anjo sobe na chama e vai para o céu. Ou coisas assim, manifestações impressionantes. Eu me lembro que no ano passado a gente encontrou uma moça lá no Labrid, quem viu, que ela achava isso, que o único, se para você saber que Deus te falou alguma coisa, que Deus te chamou para alguma coisa, você tem que ter uma palavra específica. Ou alguém vai ter uma revelação profética e falar com você, ou você vai abrir a Bíblia e vai cair naquele texto que está dizendo, né, para você fazer. Todo mundo conhece aquela história do irmão que abriu a Bíblia precisando de uma resposta. Naquele dia ele estava lá, Judas foi e e suicidou-se. Ficou aterrorizado, não é possível. Aí ele abriu a Bíblia de novo no outro lugar e estava escrito: vai tu e faz o mesmo. São os perigos de você usar um método, né? São os perigos de você usar um método muito espiritualizado. É, o espiritualoide, alguns diriam, né? Então, ela achava que só se tiver uma revelação que Deus vai falar, você vai ter certeza, mas tem que ser uma coisa sobrenatural. Aí você vai saber que você precisa fazer alguma coisa na obra de Deus. Tem que ser sobrenatural. E, no caso de Neemias, a gente encontra uma situação bem diferente. Bem diferente. Porque a gente vê que não existe nenhuma evidência aqui de que Neemias teve uma revelação direta a respeito da obra que ele devia fazer, né? A primeira coisa que a gente tem aqui no verso 2 é a pergunta dele. Veja aí na sua Bíblia. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então a primeira coisa que nós temos aqui é que Neemias perguntou a respeito. Como estão as coisas? A gente sabe que às vezes Deus chama pessoas e elas não estão querendo servir a Deus de modo algum, estão querendo fugir, né? A gente vê o caso mesmo de Moisés, em que Deus chama Moisés e Moisés tenta escapar de todo jeito daquela responsabilidade. Mas a gente vê aqui que no caso de Neemias tem uma coisa diferente. Neemias está aberto para saber o que está acontecendo. Ele está interessado na situação do destino de Jerusalém. Primeira coisa que a gente vê aqui, Neemias tem um interesse pessoal. E ele pede informações, né? Veja que as perguntas são específicas. Os judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e Jerusalém. Então ele recebe esse relato aí, no versículo 3. Então veja aí na sua Bíblia. Se diz que eles estavam em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém derrubados e as portas queimadas. Então ele recebeu um relatório da situação. Agora, o que que Neemias faz? Ele pega essa informação, veja aí verso 4 em diante. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, Neemias levou aquela informação que ele tinha diante de Deus. Agora, veja só, ele colocou no versículo 5, ele começa colocando a misericórdia de Deus, apelando para a misericórdia de Deus. Então veja que a oração de Neemias é informada pelo conhecimento que ele tem da promessa. Veja aí verso 5. Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então veja que a oração de Neemias não era só a exposição de uma necessidade. Era uma oração, por assim dizer, teologicamente informada. Quer dizer, ele sabia que Deus fez um pacto. Ele estava apelando para esse pacto quando ele fez a oração. Isso é importante. Por que que a gente ora, por exemplo, em nome de Jesus? Tem uma lógica para isso. Tem toda a ideia de aliança, de que Jesus é nosso intercessor. Não é só uma palavra vazia. Se você fala, existe um ensino por aí de que há poder no nome de Jesus. Se você fala a palavra Jesus, alguma coisa acontece. Mas não é isso. O poder não está na palavra, no som, simplesmente. A questão é que Jesus é o nosso representante diante de Deus. Então, quando você apela para Jesus, quer dizer, quando você ora a Deus em nome de Jesus, então isso funciona por causa da intercessão dele. Não é por causa do poder que há no nome, na mera declaração do nome, como o Kenneth Hagin ensina naquele livro dele, né, sobre o nome de Jesus. Ele fez muito sucesso, ainda tem muita gente lendo, né? Irmãos, o que é importante é que você compreenda em que base você está orando. A fé tem que ter um entendimento. Então, Neemias está orando com base aqui na promessa de Deus. Agora veja, no verso 6, ele coloca aí, né? Verso 6. Estejam atentos seus ouvidos, olhos abertos para acudir à oração de teu servo. Então, ele se coloca como intercessor. Agora veja só, final do 6. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Então, veja que ele assumiu uma postura sacerdotal. Ele não estava lá necessariamente vivendo na idolatria, ou não era necessariamente um idólatra antes, não, obviamente não, porque era uma pessoa que veio depois. Mas veja só, da destruição de Jerusalém. Mas vejam só que coisa curiosa. Nós vimos aqui que Neemias assumiu aqui a posição que Jesus assumiu de sacerdote. A gente vê os profetas fazendo isso, a gente vê Isaías fazendo isso, a gente vê Elias fazendo isso, a gente vê Moisés fazendo isso. Vejam que ele não fala assim, ó Deus, tem misericórdia deles. Como é que ele ora? Né? Ele diz, tem misericórdia de nós. Ele fez confissão pelos pecados que nós cometemos. Então ele assumiu a responsabilidade pelo povo. A gente vê Paulo fazendo isso também, né? Quando Paulo diz que ele está carregando o resto dos sofrimentos de Cristo em favor da igreja. Quer dizer, essa postura sacerdotal. Então a gente vê que Neemias tem essa consciência. Então ele fala de todos os pecados que eles têm cometido no verso 7. E ele apela para a promessa que tinha sido feita a Moisés, de que se o povo se arrependesse, Deus traria eles de volta, eles seriam ajuntados novamente. Isso está no versículo 9. Agora veja o que ele diz no final do verso 11. Veja na sua Bíblia. Ele orou um monte de coisa, ele falou da aliança, falou do pacto, ele confessou os pecados do povo, se identificou com o povo na oração, lembrou lá de Moisés, que Deus tinha prometido para Moisés, que se o povo pecasse ia ser expulso, mas se arrependesse ia vir de volta. Mas olha o que ele diz no finalzinho da oração. Estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Irmãos, vejam que dentro da oração do Neemias, a ação já estava latente, já estava embutida. Ele não orou, falou, Deus, tem misericórdia daquele povo, e acabou e foi cuidar da vida dele. Ele orou um montão de coisas bonitas a respeito de Deus, a respeito das promessas de Deus, e no final ele falou, e Deus, me dá a graça, me abençoa na minha parte, que eu vou fazer agora. Que eu vou assumir agora. Quer dizer, me dá mercê diante do rei. Então isso é muito interessante. Quantas vezes a gente ora, a gente pede a Deus para abençoar aí nas missões, para abençoar o mundo, para abençoar a igreja. Deus abençoa a Miriam, abençoa o Nilton, abençoa o Guilherme, abençoa o Regis. Mas a minha pergunta é, o que tem no final da sua oração? É só em nome de Jesus, amém? Ou no final da sua oração, você também diz, e me abençoa na hora que eu levantar da minha cadeira e começar a fazer aquilo ali que eu vou fazer para contribuir com o trabalho. Então essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Que Neemias foi usado por Deus porque além de orar, ele tomou uma decisão. Então a oração de Neemias ganhou conteúdo, ganhou peso, porque ele estava existencialmente comprometido com o que ele estava orando. Não era só conversa fiada. Então, essa pergunta a gente precisa fazer. Em primeiro lugar, qual é a sua parte? Qual é o seu envolvimento com a sua oração? A gente viu nas orações de Paulo lá em Colossenses, quando ele estava envolvido, né, com o que ele estava orando. Então, a gente tem que perguntar isso. Você tem que perguntar isso. Quando você está orando, e você? Qual é o seu investimento? Para você ser usado por Deus, você precisa comprometer alguma coisa. Agora, veja que ele era copeiro do rei, né, Neemias. Então era uma pessoa, em primeiro lugar, uma pessoa de confiança, porque vocês sabem que o copeiro tinha que provar os alimentos e se tivesse um veneno ele morria. Então, de qualquer forma, era alguém que podia tentar envenenar o rei. Então tinha que ser alguém de absoluta confiança, era alguém que tinha acesso, que ia ali diante do rei e servia o rei diretamente. Então a gente vê que ele tinha acesso à presença do rei, inclusive coisa que não era comum, a gente vê lá no capítulo 2, verso 6, ele tinha acesso à presença do rei com a rainha junto. O que naquela cultura não era simples, não era comum. O rei junto com a rainha era um momento de absoluta intimidade. Ninguém entrava. Não era um momento ali formal, simplesmente. Era um momento de intimidade. Era alguém que entrava dentro da casa, dentro da sala, né, que vivia ali. Era alguém que tinha acesso. E a gente sabe que isso não era incomum naquela época, que o copeiro tivesse responsabilidades administrativas, inclusive, na casa do rei. Então, o copeiro não era somente uma pessoa que ia lá e servia o rei. Se a gente fosse, talvez, só para dar uma ilustração, né, é como se ele fosse o cozinheiro principal, né, o chefe. É uma pessoa com uma posição especial. Só que ele não era só responsável por comida. Muitas vezes o copeiro podia ser responsável pela toda a administração interna da casa, do rei, do palácio. Então era um cargo de importância realmente. Então o Neemias tinha uma situação. Isso é interessante. Neemias estava numa posição em que ele podia fazer alguma coisa. Alguém poderia orar, qualquer pessoa podia orar: Deus, me abençoa que eu não vou falar do rei, com o rei, a respeito de Israel. Mas se fosse um Zé Ninguém, provavelmente ia perder a cabeça, né? Mas o Neemias tinha acesso. Ele estava numa situação, ele tinha uma oportunidade, ele tinha a possibilidade de fazer alguma coisa. Isso é tudo que Neemias tinha. Então, o que é interessante aqui no primeiro capítulo e nesse detalhe do segundo, a primeira coisa que a gente vê é que o Neemias encontra o seu papel na situação quando ele combina a sua busca de informações, de detalhes, com uma oração existencialmente comprometida e com o reconhecimento da sua oportunidade. E isso é central. Às vezes a gente está esperando uma revelação totalmente sobrenatural sobre o que a gente deve fazer. Mas de repente, a gente já está com a faca e o queijo na mão. Tem uma necessidade na nossa frente, as informações sobre essa necessidade estão vindo, a gente tem capacidade, dons, habilidades, tempo para fazer alguma coisa, então quem é que tem que fazer? Se essa necessidade aparece diante de você e você ora a respeito disso, ao invés de esperar Deus revelar para você ir, provavelmente você deve ir e, se Deus não quiser, ele manda você parar. Né? A gente já viu isso no próprio Paulo, aconteceu isso em Atos, né? Que ele estava indo para um lugar e Deus falou: não, não é para você ir. Mas ele foi porque já era a responsabilidade dele. Irmão, se a gente não estiver disposto a servir no contexto que a gente está, a gente não vai ter vocação assim, só por meio de uma revelação. Enquanto a gente não encara aquilo que Deus deu para a gente, agora, não vamos ter outra coisa. Vocês podem lembrar do caso de Davi, né? Davi depois foi rei. Mas antes ele tinha matado um leão cuidando de quem? Das ovelhas lá no pasto, as ovelhas do pai dele. Então, se a gente não mata o leão, o leãozinho, agora, nunca a gente vai chegar no reino, né? Nesse sentido aí, né? Que a gente está usando como ilustração. Você quer descobrir seu ministério, quer descobrir seus dons? Então você tem que perguntar nesse momento: o que que Deus deu para mim agora? Quais são as capacidades que eu tenho agora e o que que a situação está exigindo? Tem uma necessidade aí? Você tem uma cidade com muros derrubados? Eu estou diante do rei, eu posso fazer alguma coisa? Então você tem que ir. Você não vai orar para Deus mandar outra pessoa. Você tem que enfrentar a situação. Talvez você morra. Você vai pedir misericórdia para Deus, para não acontecer. Mas quem precisa enfrentar isso é você. E muitas vezes a gente não quer encarar as necessidades que estão diante de nós nesse momento e a gente fica orando para Deus revelar o que é para a gente fazer. Qualquer coisa, menos isso. Mas se isso está aí diante de você, então você tem que enfrentar isso. Tem que encarar. A gente vai encontrar a vocação assim, não é fugindo cada vez mais para longe. Né? É olhando para a necessidade que está diante de nós. Então, a primeira coisa, senso de vocação. Neemias encontrou a vontade de Deus ali, estava na frente dele. Não era difícil de ver. Estava na frente dele, eram as necessidades que ele tinha condições de suprir e que ele podia dar um passo à frente, correr o risco e suprir. Então ali estava a vontade de Deus, né? Revelado. Então, Neemias, a gente vê que ele se dispôs a correr o risco. Ele orou, ele reconheceu que havia uma necessidade e ele correu o risco. E ele teve medo. Olha o capítulo 2, verso 2. O rei perguntou: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira. Né? Então, ele teve um ataque de pavor naquele momento. Ele ficou aterrorizado, porque o que ele ia colocar para o rei é difícil. Né? Mas ele teve coragem. Ele teve coragem. Coragem, irmãos, tem até uma discussão, muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Uma vez perguntaram para o Sócrates o que era coragem numa discussão as pessoas estavam dizendo que coragem é não ter medo de nada. E ele disse que isso não pode ser coragem. Né? Isso não pode ser coragem. Isso é puramente ignorância. Você ignora a força do seu oponente e você ignora o perigo que você está correndo, então você não tem medo, né? E criança às vezes é assim, né? A criança faz certas coisas, anda em certos lugares sem medo, não é porque ela é corajosa, é porque ela é ignorante. Então o corajoso é alguém que sabe o risco que está correndo e mesmo assim corre. Aí isso é coragem. É a pessoa que corre o risco assim mesmo. Então a gente vê que Neemias foi ousado, né? Ele se dispôs a correr o risco e ele sentiu o medo, mas não permitiu que o medo o tornasse mudo, ou dominasse, impedisse ali a sua ação. É, no capítulo 2, verso 19, a gente vê também que ele não encontrou somente o medo só na primeira vez, não, quando ele foi iniciar o trabalho. Durante o trabalho também, a gente vê que Sambalate, Tobias e Gesem zombaram, desprezaram o povo e desprezaram Neemias. E o que, que ele respondeu? Ele não se intimidou. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então ele enfrentou a oposição para fazer a obra de Deus. Ele teve coragem para correr o risco, para enfrentar e levar aquilo até o fim. Uma outra coisa importante a gente vê aí é que Neemias sabia o que fazer. Então vejam só, no capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias, então à noite me levantei, uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas haviam sido consumidas. Passei a porta da fonte, o açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro, contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Então o que nós vemos aqui? Neemias examinando a situação, antes de chamar o povo, né? Então muitas vezes as pessoas até estão animadas, estão corajosas, mas não têm a menor ideia do que fazer. A gente precisa saber o que fazer, mas para saber o que fazer, a gente precisa de tempo, examinando a situação, examinando a dificuldade para a gente compreender qual que é a forma correta de atuar. Então, quando ele vai explicar a obra que ele vai fazer para o povo, ele já está informado sobre a situação local. Na verdade, antes mesmo, ele já tinha muitos detalhes. No capítulo 1, verso 7, a gente vê ali. Ele pede cartas, carta para Asaf, guarda das matas do rei, para receber madeira para a vida das portas da cidadela e do templo, para os muros da cidade, para a casa onde ele ia ficar. Então, a gente vê que antes mesmo de ir, quando ele estava falando com o rei, ele já estava informado da situação. E do finalzinho, gente, concluindo, nós vemos como é que ele consegue ganhar ali o apoio do pessoal. Veja aí no versículo 18. Ele chamou o povo, versos 17 e 18, capítulo 2. Chama o povo para reedificar os muros e ele conta a experiência dele. Conta como a mão de Deus esteve com ele, quais foram as palavras do rei, e diz, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para boa obra. Quer dizer, o povo comprou a ideia. A gente vê que Neemias realmente conseguiu motivar o povo, contando a sua história, como Deus o guiou até aquele momento, e esclarecendo o desafio e as possibilidades que eles tinham. Agora, irmãos, eu queria que a gente pensasse a respeito disso agora. Em primeiro lugar, talvez você ainda tenha muitas dúvidas sobre qual é a sua vocação. Mas a primeira coisa que você tem que perguntar, se você quer realmente achar a sua vocação, é quais são as necessidades que estão ao seu redor. As necessidades são muitas, ninguém tem que ser o salvador da pátria e suprir todas as necessidades. Mas você tem que, em primeiro lugar, reconhecer o que é necessário. O caminho para você achar o seu ministério não é, em primeiro lugar, ou encontrar a sua vocação na vida, não é, em primeiro lugar, descobrir o que você pode fazer de glorioso para as pessoas te valorizar. A primeira coisa que você tem que perguntar é o que é necessário. O que é necessário? Qual a necessidade que está aí? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Quais são as necessidades ao redor? Segunda pergunta para você. Quais são as suas orações? Como é que você ora? Quando você vai orar pelas necessidades, você se inclui na resposta? Você se permite ser a resposta da sua oração, como foi o caso de Neemias? Neemias orou. Mas Neemias orou meio que já sabendo que provavelmente a resposta era ele. Não era o outro. Não era o vizinho, o copeiro do reino do lado. Era ele. Ele já orou assim. Então essa é a pergunta. Como são as suas orações? Deus aparece na sua oração? Provavelmente sim. As pessoas aparecem na sua oração? Provavelmente sim. A minha pergunta é, como você aparece no final das suas orações? Que recursos e oportunidades foram dados para você? O que que você poderia fazer? O que que você tem? Né? Você tem um talento? Você tem um dom espiritual particular que você acha que pode ajudar? Você tem um talento que pode servir para algum tipo de trabalho? Na missão, na igreja local, pode ser fora também? Você tem um talento? Todo mundo tem alguma capacidade. Todo mundo tem alguma habilidade, algum treinamento, alguma característica que pode servir ao rei. Né? Você pode ter muitos tipos de recursos. Né? Seu recurso pode ser capacidade de falar, capacidade de fazer alguma coisa com as mãos, a capacidade de se relacionar com as pessoas, capacidade de administrar uma situação, pode ser recurso financeiro, pode ser uma capacidade musical, qualquer coisa. Quais são os seus recursos? E porque é quando você... A sua vocação vai aparecer quando você reconhece as necessidades, quando você ora e você reconhece a sua responsabilidade diante disso e você decide usar os seus dons para suprir aonde é possível. Segundo, o que você está arriscando? Isso é uma coisa importante também. De repente você tem muitos dons, muitas capacidades, você tem recurso, você tem tempo, mas você não arrisca nada. Você não arrisca 2 horas do seu tempo na semana. Você não arrisca gastar um tempo orando a respeito daquilo. Você não arrisca abrir um livro para aprender mais. E olha que esses riscos não são tão grandes. O que que você está arriscando? O que que você compromete? Você não pode fugir de todos os conflitos possíveis na vida. Não pode viver fugindo. O critério para você escolher o que você vai fazer não pode ser simplesmente a paz. De repente o que você vai fazer vai dar um trabalho. Vai gerar um conflito. Você sabe que você vai chegar lá e vai aparecer um monte de gente contra. Você sabe que você pode sofrer nessa situação. Você já sofreu antes, você morre de medo, falando, não vou nem mexer, porque vai dar aquele problema, aquele outro, aí eu vou sofrer, então eu não quero isso, vou ficar longe. Mas não tem jeito, você nunca vai descobrir sua vocação assim. O que que você está arriscando? Você sabe o que fazer? De repente você até sabe, tem uma ideia da sua vocação, você de repente está disposto a correr risco, mas você não quer parar para pensar no assunto. Você não quer aprender com o outro, você não quer ver que outro ministério já fez aquele trabalho para descobrir qual é a melhor forma de fazer, você não quer se informar sobre a necessidade. Então isso é importante também. A gente não pode querer ficar inventando a roda. Se já existe um jeito testado de fazer as coisas, aprenda com ele, né? Mas de qualquer forma, se informe antes. E por último, você tenta comunicar a sua visão e a sua vocação, porque você não vai poder fazer isso sozinho. O caso de Neemias, ele não podia ir lá sozinho para ficar com a glória toda e colocar um tijolo após o outro para tentar reconstruir os muros. Ele ia precisar de ajuda de outras pessoas. Quer dizer, você está disposto a comunicar a visão que você recebeu? Você tem se esforçado para fazer isso? Comunicar a visão? No final eles disseram isso, né? Ele disse, disponhamos-nos. Então ele colocou aquilo para os outros fazerem junto. Não era só uma obra dele, a sua obra pessoal. Era uma obra comunitária. Então vamos orar a respeito disso? Coloque aí sua vida diante do Senhor. Todos nós fomos chamados, todos nós somos vocacionados pelo Senhor. O povo do Novo Testamento, a igreja, é um povo de sacerdotes, de profetas. Deus quer usar você para alguma coisa. Deus pode usar você para alguma coisa se você abrir o seu coração, abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos para considerar os desafios que estão diante de você. Peço ao Senhor para te ensinar a ser como Neemias, a ter realmente a disposição de se incluir como resposta, de se oferecer como resposta para as orações. Creia que você pode ser resposta para muitas das necessidades no reino de Deus, para muitas necessidades da igreja. Deus pode usar você. Coloca isso diante de Deus agora. Talvez você tenha medo de comprometer coisas, tempo, energia, dinheiro. Mas não tem jeito de você oferecer nada para Deus que não custe nada. Coloca a sua vida agora diante do Senhor. Se você quer realmente descobrir sua vocação, Deus vai te mostrar. Se você realmente quiser compreender sua vocação, Deus vai mostrar para você. Mas você precisa querer, você não pode fugir. Você precisa encarar a sua situação. Pergunta para o Senhor agora: Senhor, eu tenho encarado a minha situação? Tenho encarado as necessidades que estão à minha volta? Pergunta isso para você mesmo e para Deus. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor o teu auxílio nesse momento. Pai, pedimos o teu auxílio para cada um aqui, que o Senhor possa, ó Deus, amolecer os nossos corações. O Senhor possa abrir os nossos corações para a vontade do Senhor. Pai, que o Senhor dê nova disposição a cada um para servir o teu reino. Que o Senhor dê novos olhos para cada um reconhecer o que deve fazer, o que pode fazer, reconhecer as necessidades que estão diante dele. Deus, faz com que cada um se lembre das suas habilidades, dos seus talentos, dos seus dons. Que cada um se lembre e se lembre de que o Senhor é fiel e que o Senhor pode usar esses dons. Deus, pedimos que o Senhor tire o medo, Deus, tire a covardia, tire o medo de correr risco, de se comprometer. Em nome de Jesus, Pai, que cada um possa reconhecer que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, que o prazer de fazer a vontade do Senhor é muito maior do que o de desobedecer, que a alegria de estar com o Senhor é muito maior do que a alegria superficial do mundo. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor opere isso na vida de cada irmão, de cada pessoa aqui presente, que cada um possa compreender o chamado do Senhor para a sua vida, que cada um possa ter o senso de vocação como Neemias teve. Em nome de Jesus, Pai, desperta o senso de vocação na vida de cada um aqui, Deus, e que todos nós possamos ser construtores de muros, na nossa família, na nossa vida pessoal, na tua igreja, Deus. Em nome de Jesus. Amém.